Pokusovači Nima, Paša, da sam nam je tak spekulaži, to je samo da nam dajte da smo na učinku, a više doći mi tu na zrnu 3. Čelim je 3 na 2 s autorizadu, eu insisto, vi je obezal na 7 po 37 conforme, nível de voo 350, saída com a saída Cuca de Amora Caju. Decola da Custona 0, curva à esquerda, o código 5104, controle Salvador 1201980. Autorizado 350 para saída Cuca de Amora Caju, a pergunta 17, até posto. 04 Zé Fondra e controle 0202. Tirei minha 312, cotejamento correto. Chame pronto, pushback acionamento. Reporta 20 milhas para o Salvador. Tem alta chamada ali mesmo, tem. Vem ver as câmeras meu número 2 agora. Paulo, bom dia. Gol, gol, flecha pra pá, solicita reboque, pátio 3 para o pátio 1, posição 3. Aguarde, gol, Oscar Romeu. Papá Tango Vitor pelo Delta, na escuta pra cópia. Batango Vitor pelo Delta, autorizado IQ, Serra Novembro, Juliette, quebra, Vila Juliette Quilo, uma centena, rota do plano de voo, saída Arbor, confirmando saída Coral, o código é o 5073, controle de Salvador 120-80. Delta, cotejamento correto, da Coral da 17, com a curva direita, confirme PLB, parte e autonomia. Confirma 07 de PLB. Delta para acionar o destaque de colagem, chama 2, Salvador 1, 8, 10, 9, 5, a gente dá o time no 0, no 3. Papá, papá, não vem pegar as câmeras, me escute. Gol, próximo, papá, na escuta. Delta autorizado a acionar a reposta. Gol, próximo, papá, na escuta. Pátio 3, posição 1, Romeu, reboque para o pátio 1, no posição 3. Golf Oscar Romeu, mantenha a escuta. Papá, papá, November Oscar Romeu, pronto, cópia. Salvador, com sobrevoo em Serra November Vitor Delta, Vitor Bravo. Vitor ao Sul, 500 pés. Como Sul. O transponder 0196, controle Salvador 120, decimal 20. Alô, Romeu Fox da Fidel. Romeu Fox, trote de mais fora do solo 48, chama controle 120, decimal 8, no morro. Olo 208, até o regresso, muito grato. Confirma. Então entendo que tem um plano de volta. Autorizado, Serra Novembro Vitor Bravo, como Sul, 510, recorda no 7 direito, código 0196, controle Salvador no 208. Posso farol da barra, quando possível, seu estimado de pulso para valendo. Afirmativo, é mais 25 minutos, aos 10 da próxima. E reportará o farol da barra, mantendo o meu pé no corredor axé. Gente. November Oscar Romeu, papá, papá, November Oscar Romeu, cotejamento correto. Fracionamento táxi decolagem, 2 Salvador, no 8, 19, 5. Azul 4299, autorizado para o Chile, estacionamento chantado. Solo San 3304, com a informação até o pronto copo Brasília. San 3304, autorizado da Serra Brava Bravo Romeu, já fez o 17, F17 conforme, 8330, sai da água, LF, decola da 1-0, curva direita, código 5103, controle de Salvador 90-0. Serra Romeu, confirme para o estacionamento. Gente, Bruce, eu acho que é o meu aguarde. 360, Arbor Elefa 10, curva direita, Pesulo 17, 5103, 120, decimal 8, o TAN 3304. O TAN 3304, cotejamento correto, sendo pronto, busca o estacionamento. Chama lá. Bruce, eu acho que é o meu, confirma do PAT 3 para que posição? Posição 3 do PAT 1. Autorizado início, reporte para ingresso, pátio principal, Golfe Oscar Romeu. Golfe Oscar Papá. Confirmando Golfe Oscar Papá. Ok, iniciando. Fala Gol 2196, autorização, porto de informação, hotel, posição 8. Gol 2196, aguarde o próprio porto seguro. Aguarde, toma lá. Aquilo dela que chamou? Pois que é o meu autorizado, tá? Que você tem que só com a parte metrô na 0 na 3. Aquilo dela tá tenta. Augusta tá que sendo assim, que são papá? Autorizada, tem que ir com o papá como número 2, altímetro 1-0, 1-3. Só o meu, Oscar Mike Delta, controle. Conhecimento do controle nos setores adjacentes da presente frequência livre. Quatro Ribeirão Preto, só não copiei autonomia. Zero. Azul 4299, autorizado Índia, quanto esperado no 0, Torre Salvador no 8.95, ajuste do altímetro no 0, no 3. Autorizado, tá aqui. 090 graus 08 mais altímetro 1-0-1-3. Uma. A presente tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais? autorizado para o tiver acionamento, 3179. Azul 4299, autorizado a NR decolapso 90, vento uma centena com 8. Aquilo delta autorizado, NR, manter o no site. Não pegou a posição Romeu, fora do solo 56, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. 1208, problema da Romeu, grato. Controle helicóptero, papapapá, não vendo da Romeu. Lembra da Oscar Romeu, 500 pés, litoral sul, ajuste em Salvador 1013, é posse. Da Farol da Barra, quando possível, seu estado de pouso. Aos 2-0 da próxima, estado de pouso, reportará Farol da Barra, 500 pés, 90 graus São Romeu. Solo Salvador, Augusto Força Papá, no aguardo outra vez, só no ingresso no Pátio 1. Força Papá, mantenha confirmando autorizado até o portão 03, até o portão 03. Confirma ingresso? Autorizado, agilizando até o portão 03, agilizando. Ok, gente. Zou 4299, não se esqueça. Cadastro bom no 40, após 2 mil pés vai direto coral. Após 2 mil coral para 140, 2499. O 299 vai até o nível de voo, vai até Campinas no nível de voo no 40? Matheus. Entendi. Gente, vou até a posição aguardar no vídeo da coisa dessa. Mantenha a posição, Gol Pioche Capapá. Ok. Fala o Salvador, 3179, né? Plano 3179, autorizado o táxi até o... através do portão 62. Autorizado, através do 62, 3179. Plano cordial do Gol 21 Magninha. Confirmando o Gol 2196, aguarde 4 minutos, prepare saída da El, Lida, direto seguro. Da El, Lida, direto seguro, aguardando, obrigado. Delta, de embalagem autorizada, pistola 7, vento no 00 grau, 089. Pistola 3179 na escuta. Prossiga, pistola 379 aeronave sendo rebocada da Gol na entrada do pátio principal. Se houver a possibilidade para o táxi até o ponto de espera, autorizado. Se não, mantenha na, no través do portão 62 e aguarde o rebote. É para a passagem para o Gol ou é para se houver a possibilidade de prosseguir o ponto de espera, autorizado. Se não, mantenha através do portão 62. Foi instruído ao Golf Oscar Papá, o reboque, a manter a posição. Vai seguir aqui a parte, mas é o ponto de espera. Afirmo. Se houver condições, até o ponto de espera, autorizado. Se não, mantenha através da, do portão 62. Ok, vai seguir as condições. Golf Oscar Papá na escuta. Gol para Capapá na escuta. Após a aeronave da TAM ingressa, pátio, portão 3. Ok, ciência. Controle de salvação, está passando o Vitor Kilo Delta. O Vitor Kilo Delta, está sob contato radar, sua para nível de voo 100, apresente voo direto coral. Apresente direto coral, está para nível de voo 100, Vitor Kilo Delta. Prezado November Oscar Romeo, no meu PES, aguarde para transferência de comunicações. Confirmando, o estimado de pouso permanece aos 20, 1120? Oscar Romeo, da presença sem frequência livre para coordenação, no atraso de conhecimento do controle no setor. Somente o tráfego do Romeu Foxtrot Lima seguiu para Valença, estimando pouso aos 1110. Pátio 1, posição 3. Transformador, muito bom dia. 3179, ponte espera da 10 pronto. 3179, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 100 graus, 08 mais. Roda de planejamento e decolagem da 10, 3187. Porto Seguro, se abre a Copa Sierra e 3044. Saída Dael, Leda, Seguro. Decola na 0 direita. Código 5106. E o controle de Salvador 120 decimal 80. Nível de voo 360. Perdão, nível de voo 360. Código 5106. Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, aceito 1103, suba para 85 e pousa 1140, anotei. Marcelo Tan 3259, autorização Curitiba. Salvador Tan 3259. Tan 3259, aguarde cópia para Curitiba. Guardando. Salvador, gol, gol, Fiano, Capapá, informo o término do rebote. Confirme. Controle, meu cordial, ajuste 1094, desça para 8 mil pés e voe para o Serra Vita 367, aproximação em Renato. Poderia repetir por gentileza? 19.6, por favor, poderia repetir? Para o SAC, com 2 horas e 50, com o fim, 5.9.2. 219.6, autorizado o táxi até o ponto esperado 1.0, torre Salvador no 3.95, ajuste no 0.4. Taxa ponto espera 3.9.0.1.4. O 2.1.7.1, estou autorizado a aproximação, Renato. Livre a Renato, boa 2.1.7.1. Azul 4.2.9.9. Dos limites da terminal, vamos encerrar o serviço radar. Chame Ilhéu, 1201. Xerém 63, 1, 2, portão 2, aguarde pushback no 02, aeronave passando a retaguarda no momento. Agora sim, autorizado, Xerém TAC. Autorizado, passando para o TAC, 63. Bom dia, gol 20, 2196, ponte espera da 1, tenta pronto. Gol 2196, autorizado a linha e decolar pistão no 0, vento 090 graus, 07 nós. Recorda no 0, gol 2. No 71, desça para 2.500 pés, ajuste no 04, autorizado RNAV, reporta passando 366. Ok, 2.500, 1.014, vai reportar o 366, vou 271. Centro 179, chame Centro Recife, frequência 12590, alterna 128, decimal 80. 12590, 12880, da 3, zona decimal, obrigado, uma ótima. Salvador cordial do gol 21, Magreia. 2196, bom dia, estaça por contato radar sinal 3620. Após 2.000 pés, vai direto Leda, após Leda, Porto Seguro. Afirma, após 2.000, Leda. Alta 3304, puxa estacionamento no 06. 3304, autorizado no 62, time táxi. Chamaram a táxi na Xanem 63, 1, 2, poderia ter repetido a transmissão das informações, muito baixa a transmissão. Para o TAC, 143 a bordo, Maceió, 3 horas e 40. Conhecimento do controle no setor. Até 60 milhas de Salvador, monitore a frequência do controle para serviço de informação e alerta. Após, monitore a frequência do Centro Recife, 1288, alterna 1260. Apresentação sem frequência de para coordenação com os tráfegos locais. Leva após DCT posição nítido. Permanece aguardando 3259. 95. 1895, gol 2171. Obrigado, até daqui a pouquinho. Fechando R6311, desça para 2.500 pés, ajuste no 014, autorizada a final do procedimento RNAVE, reporte passando sem aviso 366. Perdão. 3859, autorizado ser Bravo Charlie Tango via DCT posição Elefa, após DCT posição Nítico, após Apesulu 21, Sorocaba, após Aperalfa 310, Orana, restante conforme rota. Nível de voo 340, saída Arbor, Uno, após exposição Elefa. Decolada 190 curva à direita, o código 5113 e o controle Salvador 120 decimal 80. 340 para Curitiba, Elefa, DCT Nítico, Apesulu 21, Sorocaba, Atalfa 310, Orana, decolada 90, Arbo 1, faz Elefa, rua direita, 5113 e 208. Protegimento correto, TAN 3859, chame pronto, portão 04, parte principal. É 312, autorizado LR, manter pista no zero. E manter no zero, meia 3, rapaz. Solo 17, direita 121, decimal 9. 3319, obrigado, Marco. Salvador, muito bom dia, 2171, livrou? 2171, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2171. Táxi, o TAN 3304, a bordo 182, alterna Confins, autonomia 0345. Qual é o POB? POB é 182. 182, 345 Confins, autorizado táxi até a atmosfera da 90, estou em Salvador no 8.95, ajuste do altímetro na 0 no 4. 0014, quando o próximo te espera no 018-9548-3304. Prozé, alterna no 288. Você repetiu 25 ponto? 2510, alterna 1288. 2510, 288, tchau, obrigado. Tchau. M312, decolado 19, controle 1208. 6311, bom. Passando, RNAV, RNAV, RNAV, RNAV, completa a final da RNAV, torre 9895. RNAV, está sob contato radar, pula para nível de voo 350, após 2000 pés, vai direto o Jamon. Foi 350 após 2000, de Atrijão 6392. Ouro 184, este é o controle Salvador. Acione identificação para informação se está ultrapassando o trato. Agora, posição de 3 horas, 11 milhas, no rumo nordeste, mantendo o nível de voo 190, desça sem restrição para nível de voo 050, mantenha inicialmente a proa de malha. Tá pronto. A 3304, mantém o ponto de espera. Canar 6250, aciona identificação, vetoração para prosseguir na descida, curva à esquerda na proa 050, o limite será radial 280 de Salvador. Aqui a proa 050, limitação 280 de Salvador, linha 250. 250 da Canar, descida autorizada para nível de voo 050. 050, o 6250. Voo 1184, da presente voo para Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste 1014. Eu acho que a Mike Delta no ideal de descida. Fica a Mike Delta, desça para 500 pés, ajuste 1014, reporta através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Reporta através do Pituaçu, acho que a Mike Delta. Xené 6311, solo de 23, direita no 219. Cinco 190, este é o controle Salvador, vindo para o DIPAP, reposta no ideal de descida, acione a identificação. Vamos para o DIPAP, programar para descida de identificação. Alfa Juliette, ponto 102. Contato radar, 4 milhas norte da posição Coral. Controle. E se descida da presente para 4 mil pés, ajuste no 014. Oceaner 6250 sindicado. 280. A 250 da Oceaner reduza para 2409, segue com o número 3 na aproximação. Controle da Mike Delta, passou, passa para o azul. Tá, Mike Delta, torre 9895. É 1895 Delta. Comandor, Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Da presente, está autorizado a cruzar o eixo final da pista 1-0, gerar uma base pela direita da 1-7. Reporte eixo 1-0 livre, com 1014 no ajuste. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, vai reportar o cruzamento livre, faz base para a direita para 1-7, o Oscar Mike Delta. Decolar 225, controle 1208. 208, controle agora, obrigado, bom dia, 3304. Salvador, muito bom dia, 3304. Datan, decolou na Abo, é lá. 3304, bom dia, show controle Salvador, suba para nível de voo 360. Após 2 mil pés, curve à esquerda, direto Elefa. Curve Elefa, 2.300. 3304, lembrando que a curva será à esquerda, após 2 mil pés. Esquerda, então. Tá, ok. 3304 na curva de Elefa. Autorizada a prova do Serra Vitor 366, mantendo a descida para 4 mil pés, ajuste no 014. Para informação, o senhor vai seguir tráfego da Gol, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo Nordeste, passando o nível de voo no 00 para 2.500 pés, com Boeing 737-700. Do tráfego na prova do Serra Vitor 366, tempo para 4 mil vidas, 590. Copiou, Oscar Mike Delta, livrou a final do 1-0. Oscar Mike Delta, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 090 graus, 1-0-9. Autorizado, pouso 1-7, Oscar Mike Delta. P3, ano 2, chame Recife, ano 2005, alterno ano 2545. Prossiga. 240 na descida ou descida de recepção? Então, o senhor pode manter a velocidade e prosseguir descendo até 2.500 pés. Gente, mantendo velocidade, estou saindo da 2.5, faz azul 2.5, positivo, atenção senhores. Sequência para aproximação e pouso no aeroporto internacional. Gol 1184, número 1, azul 2590, número 2 e oceano 6250, número 3. Câmbio. 1184. Azul 1184, está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado, é Renato, gol 1184. Oceano 6250, desça para 4000. 4000, ontem a prova? Ainda. Ajuste 10014.2. Vossa Senhoria, o número 13 para pouso do Aeroporto Internacional. Opa, sem problema. Passa aqui o comunicador. Ciente. Papa Delta, Salvador. Paciente, acione 2222, 500 pés. Confere. Já que o senhor está, pode subir até 1000 pés, não tem problema nenhum não. Vamos acionar o transponder 2222. Azul 2590, autorizado a aproximação a Renave. Autorizado a aproximação a Renave, azul 2590. Então 3304, chame Recife, frequência 1288. 1288, então 3304, bom dia. Boa. Oceano 6250, vou para Serra Vitor 368 para aproximação, Renato. 368, Azul 2590, manter a velocidade até o Serra Vitor 366 para coordenação de tráfego. Sente, manter 200 nós até o 366, 2590. Voo 1184 em aproximação, cheque o trem, torre 1195. 1195, 1184. 184, a 2 milhas do 372. Voo 1184, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 070 graus, 109. E meu pouso, pistão 0, voo 1194. Piano 6250, está autorizada a aproximação de nave. Autorizado Valença, no meu país, corredor Axé. Restrito no meu país, corredor Axé, decolado na 7 direita. O código transponder é o 01113 e o controle Salvador no 20.80. Torre Salvador, morde azul 2590. Azul 2590, continua em aproximação, aguarde pista livre, o PNH no 014. Tráfego à frente, aproximadamente 3 milhas da captura. Frente, aguardando pista livre, azul 2590. Autonomia, por gentileza. Colômbia 48, este é o controle Salvador, alô cordial. Ajuste agora a 1014, desça sem restrições para 5 mil pés. E vou direto para o Serra Vitor 366 para aproximação à RNAV. Prossiga. Então voando 366, 5.014. Solo Sam 3859, está no 4, você vai estacionamento. Autorizado 04, time táxi. Passa. Número 6250, aproxima-se do Serra Vitor 366, aproximação, reduza, chegue o trem e chame a torre, 11895, oceano 6250. Bicho, acho uniforme, bom dia, prossiga. Bicho, acho uniforme, três ataques, aposta na papá, ajuste no 014. Voo 1184, solo 137, direito, 1219. O Charlie Papa Delta, voe para o para a Ceasa, rotatória Ceasa. A gente vai deixar livre o setor de decolagem da pista 10 para que não tenhamos problemas. Você vai manter mil pés e vai cruzar posteriormente sobre o campo. Afirmativo, o Charlie Papa Delta na proa da do... Da rotatória. Positivo. Na aproximação, aguarde pista livre, 1014 ajuste. Tráfego à frente, aproximadamente uma milha para cabeceira, uma TR. Whisky Oscar Uniforme autorizado, ingresso à ponte anel pronto, pista 17. Para o táxi 4 horas e 40, alterna Guarulhos com 180. Salão 21 de Sinal 9 Azul 2590. A 3859 autorizado táxi até a ponte esperada na 0, torre Salvador na noite de 195, ajuste na 0 no 4. Alterna Tigre Táxi 3859. Salão 8, Salão 4, Juliette 04. Juliette 04, 184. Azul 2590, Alfa, Kilo, Paz 3, 4 mil. Alfa, Kilo, Paz 3, 4 mil, Azul 2590. Controle. O destino é a Assembleia Legislativa da Bahia, que está em torno de 4 milhas na troca BC da 90. Gente, onde mais ou menos fica próximo ao litoral sul? Exatamente. O Thiago Papagel, você está ali pro, pro lado próximo já do Acuador. Gente, então seguindo com o Pro de Itapuã, fica ideal. Bem, sério. Próximo à Maralina, a posição da Maralina. Fica bem próximo. Ah, tá ok, excelente. Thiago Papa Delta, mantenho presente, eu estou aguardando instruções para o cruzamento. Tem uma decolagem agora da 17, a aeronave vai seguir pela linha do litoral. Após já vai ser autorizado a seguir a retaguarda, ok? Afirmativo, o Thiago Papa Delta. Chalé 6250, salas 42 direita, 1219, via Fox. 6219. Luiz Cacho Uniforme, pronto a decolagem? Whisky Oscar Uniforme, autorizado decolagem. Pista no 7, vento 080 graus, 09 graus. 8.95, ajuste no 0. Confirmando, está 3.063, pronto, copy. 3.063, está pronto. 3.063, autorizado Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeo, via peso 10, estou batendo. Restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 300, saída da Eulia, da Morte, vai ter cola da 10 direita, o código 5133, controle Salvador no 201. Estado Guarulhos, vai no nível 300, vai pesolou no 0 até Taubaté. Então, da Eulia, Morte, vai. Aciona 5133 e a saída é 1208, TAM 3663. TAM 3663, protegimento correto, chame pronto para o inspecionamento, portão 07. Tomara pronto, portão 07, TAM 3663. Chame 6250, Juliette, portão 08. Vitor Indias, Juliette, pronto, copy. Autorizado Cairu, Lourenço, Serra Novembro, Thiago Lima, corredor Axé, no 7, direita, mil pés, restrito 0160, código 1208, controle.